8-27, chama agora o centro Recife, 133-25, alterna 125-1. 33-25, segundo, boa noite, Leandro. No 52, autorizada a final do procedimento Electric 3, desça para 2, um pé, altímetro no 0, 1 no 3, reporte estabilizado. No 0 no 3, para 2000, reportaria estabilizado, obrigado. Tá iniciando o push, chegou 889. Sim, sim, táxi. Passará. Tá 3258, controle? Tá 3258. Centro Recife, solicito que foi na proa de Abuco. Proa de Abuco, muito obrigado, 3258. O táxi, o Gol, o no meio, no 3, o POB de 80, autonomia de 4 horas, altera na Campinas. 0 no 3, Índia Alfa, teu ponto esperado no 0, lá 118-95 a torre, 1013, ajuste. 1013, Índia Alfa, no ponto de espera de 18-95, obrigado. 1-2545-2085, muito obrigado pela coordenação, senhor. Um bom final de semana a todos. Igualmente. Salvador, muito boa noite, Gol, 885 para Guarulhos. 885-360 aprovado, tá pronto? Tá pronto, senhor. 360 Guarulhos, aprovado. É, rota via 250, decolada 10, curva direita. Subida da El, Lida, após Lida, Bidev, 5106, transponder, controle 698. 360 aprovado para Guarulhos, saída da Elton, São Leda, 5150 no transponder, Upper Whisky 50, o Gol, ou no 885. Só confirmando o transponder, 5106. 5106, correto. 50. 1604, boa noite, identifique, vou ir na proa de TAP, desço 050. Identificou, vou em TAP, 050, ou 604. Só um segundo, menos 3, chamarei quando o prato. Agora sim, 63 está pronto, pode estar. Autorizando ainda a colada 10, 110 com 10. Autorizado em colagem 19, agora no 63. Sugão 889, estamos com 9,6 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Uno, Gêmeo Centro, Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3325, alterna 251, azul 4071, obrigado, boa noite. Boa. 201, RJ, só um minuto, cobre. Uno já aprovado, 360, tá pronto? Tá, Rio de Janeiro? Pronto, sim, já. 360 aprovado, rota Peru 550. Quais são? A rota é BDEV, Uber Novembro 857, Porto Seguro, Lopes Zulu 16. Decolada 10, com curva à direita, subida da Euleda, após Leda BDEV, ao intercepto este da aerovia, Lopes Zulu 857, segue conforme. 5134 transponder, controle 119, decimal 8. 201 autorizado, Rio de Janeiro 360, conforme via BDEV, dia para novembro 857, seguro, Brasil 16, decola da 10, executa da EL, Leda, BDEV 5134, controle 1198. Confere, só complementando curva direita após a decolagem, chame condutor para o posicionar. Tá amarelo, sente. Boa noite, Oceano 6, 13 no 0. 13 no 0, Salvador Recife, só um minuto, copa 350, prepare a PUCA. PUCA, obrigado. Boa noite, eu vou 889, próxima espera, pronto. Ali mantendo 0, no 889. Ali mantendo 0, 889, bom. No menu 3 da corda agora, 01, no controle 198, transfere, bom voo. Controle 198, voo no menu 3, obrigado. Motor. 350, rota Peru 58, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jambo, transição Caju, 5136 transponder, controle 119, decimal 8. 6310, Senena, aprovou 350, Recife, é Peru 58, decola Puca, Jambo, Aracaju, lançada 5136, 198, controle. Confere, chame o condutor para o push e back fundamento, não deixe. Amarei, 10, obrigado. No cotejamento, curva esquerda, ok? Pode decolagem. Para 10 na pouca esquerda, obrigado. No 889, 100 com 10 autorizado. Livre decolagem, 889, bom. Solo, é o TAN 3662. Prossiga. E na posição 9, você poderia acionar o serviço médico da Infraero? Estamos com uma criança passando mal a bordo. Ok, sim senhor. Na tá de portão? É no 9 que nós estamos. Ok, estou chamando já, ok? Um médico, né? Obrigado. Gol no 604, autorizado LS, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reposto estabilizado. Autorizado LS, 1-0, 1-1. 0 no 3 agora, descendo a 2000, 1604. Sena 31 no 52, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1098, transfere, morro. Cara, boa noite. Oi, boa noite, boa noite, 89. Voo no 889, contato radar, suba 360, seria da El, retorno direito. 360 da El, 8. Exato, 110 com 10, check trem. Trem baixo, checado, livre e pose, 31 no segurante. Meia dois na escuta? 662 está na escuta. Ok, já acionei, ok? Já falei com o Infraero, o mesmo já vai solicitar um apoio médico aí. Ah, tá, ok, muito obrigado. Deixa eu ir para a sua parte. E nós solicitamos nível 370 para Natal, estamos sentindo ativo. Sim, só um minuto para a Copa, 370 já aprovado. É, prepare a PUCA, só um minuto para a Copa. Aguardando, para a Copa. Jazz Natal 370, via Pesulu 1-0. Pucas e para a subida, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5140 é o código, 198 é o controle. Pan 3662, autorizado para Natal, nível 370, via Pesulu 1-0. Subida Puca, transição de par, após a decolagem da 1-0, curva à esquerda. O transponder código 5140, controle 119-8. Correto, 3662, chame para pushback e acionamento. Chamaremos pushback e acionamento, para 3662. Voo no 603, chame Recife 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, alterne 1288, voo no 603, obrigado. Patrulha, chame a 6313. 6313, identifique desta 040, chegada Bonf, da sua vítima. 040, chegada Bonf, informação whisky. São 3152, solo 07, libere próxima direita. O ataque já está autorizado, Alfa Juliette, portão 07, pode permanecer à minha escuta. Via Alfa Juliette, portão 07, o TAN 3152 mantém a sua escuta. 889, chame Recife, 1-3325, 1251. 04, tá baixado e travado? 04, agora ele travou no 604. Autorizado pouso pista 10, vem 080 graus, 8 nós. Livre pouso 90, vou no 604. Afirmativo, foi o senhor que solicitou a ambulância para infraero, médico? Foi sim. O senhor teria como me informar qual a idade da criança e os sintomas, por favor? Só um minutinho. Paulo Salvador, boa noite, hoje não é 6201? Só siga 6201. Ponte 11, pushback acionamento? Autorizado, chama para início de táxi, 6201. Chamará o Chanel 6201. Solo, o Yankee Delta, ou correção 3662? Prossiga. Criança de aproximadamente um ano, está bem avermelhada e se debatendo. Ciente. Fogono 405 para informação ISC, autorização Brasília. Minuto Cobre Brasília no 405. Solo Salvador Oceaner 6201 para o táxi, 55 a bordo, está com 4 horas de autonomia, alterna Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286, 1895, desculpem. Táxi via Alfa, lá no ponto de espera, Torre 1895. 604. manter essa frequência? Pode manter essa frequência. Obrigado. Salvador, web 6748, baixou e travou o sinal dos óculos. 6748, agora pista livre, autorizado pouso, vento uma centena, 3 e 9. Autorizado pouso, 6748. Uno 405, pronto para... Certo? Brasília, aprovado no 360, via peso 17. Subida, gole, transição ao fito, curva direita após a decolagem, 5146 é o código, 198 é o controle. Autorizado 360 para Brasília, peso 17. Gole, apostito, curva direita, 5146, transição, 198 é o controle, Boronto. 405. 5146-198, cotejamento correto? Puxando para puxar essa mão. Controle Salvador Azul 4209 da noite. Dúzia. Identificou 040. Tá bom, 4209. 304. Pushback, acionamento, gol 1885, portão 103. 1885, tá no 02 ou 03? Tá no 03. Autorizado, chofer início táxi. Samara, 1885. Salvador, boa noite, é o 6201, ponto de espera na 10, pronto. 6201, ali mantém. Ali mantém, 6201. Webjet 6748, solo 20, libere a direita, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, Webjet 6748, mantém sua escuta. Pode manter minha escuta. Oceaner 6201, autorizada a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre decolagem, 10, Oceaner 6201. estabilizado, 6303. Oceaner 63, 1 decola 2-2, chame controle 19-8, teu bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, boa noite. Oceaner 63, 1-3, está na minha escuta. Controle, Salvador, boa noite, Oceaner 62-0. 62, copiou Oceaner 63, 1-3. 63 no 3, torre 1 no 8.